Organize-se. Organize-se. Com Suzane Castelar. A falta de organização no ambiente de trabalho afeta negativamente o desempenho do funcionário e o seu próprio. Procurar uma simples anotação pode demandar muito tempo e gerar estresse. Por isso, o ideal é manter em ordem todos os objetos, informações e materiais utilizados no dia a dia. A organização é peça-chave para uma maior produtividade. Para mais detalhes, envie um e-mail para suzane.castelar@gmail.com. Castelar com dois L's. A organização é um meio de multiplicar a força de um indivíduo. Peter Drucker.